E aí, malandro, como você tá? Ganhou na loteria, eu resolveu casar. Brincadeira, tio, quanto tempo faz que você sumiu? Chega aí, rapaz. Puxa uma cadeira, desce outra garrafa. O tempo tá louco e o calor não passa. Que o tempo tá louco e o calor não passa. Daqui a pouco a chuva vem, fica tudo alagado. Difícil acostumar, mas tô ficando acostumado. Tá ruim? Tá bom, sem novidade. Quem plantou discórdia vai colher maldade. Vagabundo, malandro, nem te conto. Pras bandas de cá, uma saudade de euforia. Hoje não, e a gente já não vê que o que virá vai ser. Vagabundo, larguei tudo nesse mundo. Me lancei no mar pra ver se eu encontrava aquela que me faz esquecer o que já foi e o que virá vai ser melhor. Resolvido, só acredito vendo, mas juro que não duvido. Já não é de hoje que escuto essa ideia. Ninguém enriquecendo, promessa ficando velha. Dizem que melhorou, aqui tá bem pior. Não pode mais fumar, tirar os outdoor. Encheram de pedágio, aumentar a condução. O boteco fecha cedo, impera a proibição. Do cigarro eu nem reclamo, nunca fui de fumar. Mas tá caro pra sair, é contra a lei ficar tranquilão. Vamos seguir na luta, melhor ser vagabundo do que ser filha da... Vagabundo, larguei tudo nesse mundo. Me lancei no mar pra ver se eu encontrava aquela que me faz esquecer o que já foi e o que virá vai ser melhor. Vagabundo, malandro, nem te conto. Pras bandas de cá, uma saudade de euforia. Hoje não, e a gente já não vê que o que virá vai ser.